Nosso tema de hoje, lei de sociedade. As nossas leis naturais, como são chamadas, ou leis divinas, elas estão inscritas na nossa consciência. Elas regem a nossa dimensão moral. Quando se fala em lei, eu normalmente penso, né, naqueles livros grossos de direito, onde tem diversas leis ali listadas, porque a vida em comum, ela necessita de regramentos. Então, quanto mais se amplia, mais necessidade se tem de organização, do que pode e do que não pode ser feito. Mas essas leis naturais, elas não estão escritas. Aqui explica o que são, mas elas não estão como essas leis humanas que dizem, se nós transgredirmos elas, o que acontecerá conosco? Teremos punições, seremos levados perante um juiz para decidir qual é a nossa punição. Essas aqui não. Nos contaram há muito tempo atrás que se nós cometêssemos erros, quando nós desencarnarmos, nós vamos ser julgados por Deus, que vai olhar para a nossa vida e vai dizer se nós vamos para o céu ou para o inferno. A gente sabe que não é bem assim, né? Deus tem muito mais coisa para fazer do que ficar se preocupando, por exemplo, com uma vida tão simples como a minha. Mas como é que funciona então isso? O que acontece? Como é que essas leis, elas são colocadas em prática, já que são leis? A gente sabe, né? Já se falou muitas vezes do processo reencarnatório, de rever situações que não foram bem compreendidas, que não foram bem executadas. E quando nós desencarnamos, nós não vamos nem para o inferno e nem para o céu. Nós vamos para aquele lugar onde nós estamos mais afinizados, onde nós estamos mais magnetizados, a gente poderia dizer. Onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Então, do que nós gostamos? Quando nós estamos aqui encarnados, nós temos a dificuldade da limitação física de nos transportarmos para um lugar. Temos que caminhar para chegar no lugar que nós queremos. Sem esse corpo pesado, a coisa faz assim. Então nós estamos aonde nós queremos, onde nós gostamos. E é por isso que essa mecânica de lei, ela funciona muito certa. Não tem meio termo, não tem conserto, não tem para um é um jeito, para outro é outro. É igual para todo mundo e sempre foi assim. E vai continuar sendo. Para a gente ter uma ideia, são 10 leis naturais. Só para citar elas, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, de sociedade, progresso, igualdade, liberdade e a última, justiça, amor e caridade. Explica como é que funciona cada uma delas. No nosso caso, estamos falando de sociedade. Sociedade, por conceito, é um grupo de indivíduos que se relacionam com objetivos comuns e regras estabelecidas. O menor grupo social que tem pode ser a família, com dois elementos, um casal. E dentro desse casal, eles se unem porque têm objetivos comuns e precisam também de regras estabelecidas para que a convivência entre eles flua, seja satisfatória. Quanto maior o grupo de indivíduos que a gente vai fazendo parte, a gente vai vendo que mais necessita estabelecer algumas condições para que as coisas sejam a contento. E os grupos sociais são enormes. Nós fazemos parte de um grupo de humanidade de bilhões de pessoas. E mesmo que aqui seja diferente de outro lugar, algumas coisas são iguais. Os direitos que nós desejamos e as obrigações que nós temos são iguais em qualquer lugar. Mas a lei de sociedade, propriamente dita, da questão espírita, ela é mais ampla e mais interessante no seu conceito. Ela diz que a vida em grupo, ela afeta a todos. E é verdade. Quando nós temos um grupo que nós estamos inseridos, e pode ser o pequeno, que é a família, ou o maior, que é, por exemplo, o municipal. A vida em grupo afeta a todas. Aquilo que eu faço repercute nos outros membros dessa sociedade, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. É óbvio que tem coisas que são menos significativas, que não têm essa importância tão grande quanto eu estou querendo mostrar. Mas olha o que ele continua dizendo. Emoções, decisões e comportamentos são fortemente influenciados por esses grupos que eu estou dentro. Emoções, decisões e comportamentos. Quais são os grupos? A família, que é o primeiro. A escola. Nós voltamos, quando nós começamos a ir para a escola, quando nós somos pequenos, né? Nós já voltamos diferente, trazemos aprendizados de lá. Não só a questão cultural, a questão do comportamento, do aprendizado entre relações. Amigos, trabalho, os meios de comunicação, todos eles nos influenciam à medida, obviamente, que a gente tem contato, quanto maior com eles, mais recebemos influência através das informações que eles nos passam. Há algum tempo, alguns anos, nós temos um novo meio, que são as redes sociais, que nos influenciam e muito, porque, de uma certa maneira, as coisas, quando elas estão materializadas, seja num livro, seja numa imagem, num jornal, seja lá onde for, elas ganham um caráter de verdade. E a gente acaba, muitas vezes, não tendo o senso crítico de questionar aquilo que está chegando até mim, se realmente é verdadeiro ou não. Então, elas passam a ter um caráter de verdade e me influenciam mais do que eu penso. Esses são alguns exemplos. Nós temos os exemplos espirituais, que também sofremos influências espirituais. De que forma? Através da frequência em que nós nos situamos. Quando eu sinto raiva, quando eu sinto medo, quando eu estou deprimido, a minha frequência baixa. Eu me torno afinizado com todos aqueles que estão nessa mesma faixa de frequência. Então, aquela raiva que eu sinto, ela fica mais forte, o medo fica mais forte. A minha depressão, o que eu estou sentindo que me faz estar deprimido, ganha mais impulso. A gente tem que perceber essas questões que nos puxam muitas vezes para baixo, essas questões que estão aqui dentro. Porque o contrário também é verdadeiro. Quando eu estou bem, quando eu estou feliz, quando eu estou pleno, eu subo e aí também eu tenho o acesso das mentes que estão naquela faixa de frequência. Quando nós nos reunimos aqui, fazemos a oração inicial, ou em casa, quando a gente se reúne sozinho com os nossos espíritos afins, a gente eleva o nosso padrão vibracional e a gente tenta cada vez mais subir para conseguir que eles consigam acessar os nossos pensamentos através das ideias e através disso a gente diga assim, puxa, olha só que ideia que eu tive de fazer uma coisa boa. Então, essas relações são muito fortes. Como é que eu faço para ver o mundo de outra forma? Porque eu só consigo ver da minha maneira, pelas minhas experiências. Tudo que eu interpreto é através daquilo que eu aprendi. Como que eu faço para ver de outra forma? Da forma de uma outra pessoa, por exemplo. Através dos relacionamentos. Através da vida em sociedade. Porque, olha o que diz aqui, numa resposta só do Livro dos Espíritos, onde fala de lei de sociedade. O homem deve progredir. Sozinho, ele não pode, porque não tem todas as faculdades. Não sabe de tudo. E é preciso o contato com outras pessoas. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Então, às vezes, a gente pensa assim, não, é melhor ficar sozinho do que ficar no meio. Criamos algumas teorias, né? Uma coisa é se retirar por um tempo para se reagrupar, para se reorganizar. Outra coisa é sair do contato com a humanidade, se isolar, que é o que ele diz aqui. A gente se embrutece, se debilita. Então, pode parecer muitas vezes difícil a convivência, mas talvez seja porque nós precisamos nos modificar. A gente não vai fazer com que todo mundo pense igual a gente, que todo mundo tenha o mesmo gosto, as mesmas ideias. Seria muito chato, talvez, né? A diferença faz com que a gente cresça, que a gente aprenda. Quando os nossos filhos são pequenos, eles vão para o colégio, de novo, a questão escolar, né? Eles têm esses choques de relacionamento. Eles gostam mais de um, menos de outro, porque aquele um é mais parecido, tem as mesmas ideias, os mesmos gostos, o outro não. Mas essa socialização, como se chama, ela é fundamental para todos nós, até o fim dos nossos dias. Nós não somos seres que foram criados para sermos isolados, para serem sozinhos. Nós precisamos um do outro, sempre. Desde que nascemos, porque somos totalmente dependentes, por longos anos somos assim, e se envelhecermos, se tivermos esse privilégio de envelhecer, seremos também dependentes. E precisamos que os outros nos auxiliem sempre. Então, que nós possamos lembrar disso para auxiliar também, né? A nossa relação não é só de vir, mas também de ir com aqueles todos que estão nessa mesma canoa que a gente está. Porque a vida é como se fosse uma grande estrada, um grande barco, onde a gente está navegando todo mundo junto para um objetivo comum. E quanto mais a gente remar para o mesmo lado, se ajudar, melhor vai ser essa travessia.